você olha pra mim. Se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca emoção, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, esse amor não é meu. Olhos de contemplação. Himalaia e Meneu, esse amor não é meu. Olhos de contemplação. Himalaia, pigmeu, minha tribo me perdeu quando entrei no templo da paixão.